Comodoro Azul 4441, 97 milhas, Campo Alista. Azul 4441, mantém a aproximação, informarei pista livre, a número 2. Jodael para nível de voo 360, restrição uma centena até 30 milhas. Ok, seguindo o Dael 360, confirma a restrição uma centena. A centena até 30 milhas de Salvador após saliva central nível de voo 360. Gente, então está restrito a uma centena até 30 milhas de Salvador e após 360 autorizado é 3745. Passa um antiquez aqui, 500 pés abaixo. Afirmo, tem um helicóptero fazendo um policiamento. Conseguindo a espera, Rafael? Sim. Mandou boa tarde, Sônia 330. Sônia 330, boa tarde, acione a identificação, autorizada a chegada CARI, deve estar o nível de voo na 4-0. CARI 1-4-0, pode voar na proa de Ovin, ele está com a formação pesada da EI. Oba. Na minha 330, autorizado, voo Alpim. Autorizado, Alpim. Confirmando a 5022, procedimento é o LF Zulu. Estimativo é LF Zulu, está 22. Salvador, Codial, boa tarde, Alfacareu do 2230. Transfere e sente da papá. Alfacareu 2230, boa tarde, acione identificação. Confirma se está efetuando o DGIS. Afirmativo, identificou. Está mantendo proa 110, medido por mais umas, no mínimo, em umas 40 milhas, Felipe. Gente, passarelo 2230, prossiga nos desvios e repasse o ideal de descida. Gente, vai repassar o ideal de descida. 1-7-4-0, Sami Recife, em 1-2-5-4-5. Vai voar na proa 225 por 50 milhas. Confiado. 1-7-9-0, chame Recife em 1-2-5-4-5. 2-5-4-5, ó. Primeira nave que modulou anteriormente? É o TAN 3745, ele está efetuando o desvio para 2-5 por 60 milhas, 60 milhas, para ele dar a formação em próxima morte. 3745, está livre desvio, subindo até uma centena. Toma o tráfego 12 horas. 15 milhas rumo nordeste, cruzando, atingindo agora o nível de voo na 3-0, é um Airbus 320. Paciente, o TAN 3745. Na 3216, desço para o nível de voo na 2-0. 120, 3216. Salvador, Oceaneta 330. Prossiga. Podemos fazer o X-Ray na 22? Se aguarde o procedimento LXRX-Ray 228, Oceaneta 330. Temativo, então, aguardando o X-Ray na 22. O meu passageiro 2230, ideal descida. Confirma a aeronave? 2230, da passageiro, ideal descida. Passageiro 2230, desça para o nível de voo 150. 150, 2230. Visão 20 na 3216. Mantenha na 3216, aguarde um minuto para prosseguir na descida. Sim, Papa Romeo, Mike, Juliette, Mike, chame Recife em 125, décima 1. O IRC está mantendo no 1510 pelo corredor Veracruz. 251, Mike, Juliette. Papa Romeo, Mike, Juliette, Mike, Recife em 1251. Recife em 1251, Mike, Juliette, Mike. TAN 3216, desça para o nível de voo 050. 050, TAN 3216. Aeronave que modulou? O Papá Romeu, Papá Juliette Papá, senhora. Está no corredor Veracruz, aguardando interceptar radial 317 para IRC. Gente, Papá Juliette Papá, sendo código transponder 5153 e confirme o nível que vai prosseguir para o destino. Acionado 5153, o nível seria 125, senhora. Na presente, se possível, proa direto. Gente, Papai Juliette Papai está autorizado para seguir direto destino, porém aguarde para ascensão nível de voo 125. Gente, autorizado para seguir direto para o destino e aguardando a ascensão, Papai Juliette Papai. Então 3216, chama em sinal Salvador em 199.8. Confirma, 198? Afirmo, 199.8. 198, 3216. Azul 2743, QNH 1 no 0, 1 no 5. 2745, suba inicialmente para o nível de voo 130. Tráfego adicional agora 12 horas, 17 milhas, rumo oposto. Cruzando o nível de voo 170 até 140, Airbus 319. 7, sobe restrito 130, no 3745. 8 autorizado. Então, 362 é Renato para 28, aliás, saiu fora? Não, não, o ILS estava sem o glide no primeiro momento, mas já está restabelecido. Então, pode fazer o ILS? Pode, pode sim. O senhor pode voar direto para Cari, em descida para 4000, o senhor completa a chegada a Cari, intercepta o localizador e glide e aproxima. É, para quem? O senhor pode voar direto Cari. É pra quem essa transição? Eu só tô falando com o TAM 3216. Ah, eu não entendi o começo, tava perguntando, então 3216, eu vou a Cari, eu pode voar o 362. Eu vou voar a Cari, em descida para 4000. Cari 4000, 3216. 20, ao livrar à esquerda, solo 1211. Esquerda 211, 3604. Papa Alfa Golf Mike, acione identificação, prossiga nos desvios e reporte no ideal de descida. Alfa Golf Mike para descida, solicita pro de Cari, se possível. Alfa Golf Mike desce inicialmente para o nível de voo no 50, está autorizado voar inicialmente pro de Momba, tem condições? Momba negativo, Alfa Golf Mike. Condições de voar, Prim? A Golf Mike foi na Pro de Oprim. Pro Alfa Golf Mike, melhor manter a Pro, então, 075 aqui, do que voar o fim, devido à formação. Tem salido desde o Alfa Golf Mike. Quem vai manter pro Alfa Golf Mike? A 15 mantém 1 no 40, chama 6330. Da 6330, reautorizado nível de voo 1110. 1110, reautorizado na 6330. A 3745, suba para o nível de voo 360. Passaria do 2230, tem condições de voar na Pro 100? Afirmo, 100, 2230. Esse 2230 está sob vetor, esquerda Pro 100, limite radial 040 de Salvador. Ciente, 2230. Confia. Não, não, coordenou o RNAV, já trocamos aqui com o RNAV, CARI, voo 363, autoridade. Aí, remata. Valeu, guardião. A água desça sem restrições para 2.500 pés. Está autorizada a aproximação para pouso na pista 28. Aguarde transferência. 2.500. Reportará a estabilidade. 3.200. Até Romeu Papá, Juliette Papá, me mantém a nível de voo no 2.5. Quando possível, seu estimado de pouso. Vai subir para 125 e a instante formará o estimado, papá, direto, papá. Guarde a autorização de pouso, não. Aguardando, Romeu. Para de pouso aos 1530, 1530, papá, direto, papá. Foi 530 copiado, graças. Chanel 6330, desça para o nível de voo 050. 050, nível de voo, Chanel 6330. Vento 200 graus, 109. Grato, Romeu. Nível de voo 120. 120, Alfa Golf Mike. O 2743, solo aos 24, ao livrar a primeira esquerda, solo 1211 antes de ingressar. gente à esquerda, 1219 antes de entrar na Alfa, o Azul 2743. A 6330 tem condição de apurar o Serra Vitor 362. Juliette, eu tenho o meu autorizado backtrack até a base, estou só lançando. Dois, nessa para 4000 pés, ajuste no 095. Está autorizado a acionar o procedimento LSX-628, reporte estabilizado. Serra Vitor 362, descendo para 4000. 1015, formará estabilizado o Serra 6330. Desça para o nível de voo 050. 050, passando. Pé 32, ano bem, aproximação à vista cabeceira. Afirma, vista. Cliente, reduza, chega o trem, chame torre, 1895. 1895, pé 32, ano bem. Tony, pode só confirmar mais quantas milhas lança pro 2230? 230 mais 20 milhas, tem condições? Ah, 20 sim, afirmativo. Nomeia avistado, pouso autorizado, pista 28, vento 190 graus, 109. Eu repouso 28, 3, 2, 9. Olha o Alfa Golf Mike. Alfa Golf Mike, prossiga. Faça atenção, senhores, prosseguir nessa proa. E cancelar mais próximo e entrar na base da 35, que vou autorizando o 23. Eu mantei a sua proa até a próxima da 35, vai consultar com as saídas do setor sul de Salvador. Não será autorizado? Inicialmente negativo. Está autorizado descendo ainda para o nível de voo 120. 2230, curva à direita pro 120, limite permanece radial 040 de Salvador. Ok, direita 120, limite é 140 de Salvador. Radial 040 de Salvador. Desculpa, 040, sim. Salvador, há possibilidade para o 2230 voar ao Serra Victor 361 para evitar aprovação? Já dá para o Serra Victor 361, informe o procedimento que irá efetuar. Pode ser o R9, senhorita. assistente, passarelo 2230, reautorizado 4 mil pés, ajuste 9095, proa, Sierra Vitor 361. Ok, então descendo para 4 mil na proa do 361, autorizado a aeronave 2230. São 3-2, eu nomeio a sola os 2-9, eu livrar a primeira esquerda, sola 1, 2-1-1. Livrar 2-1-1, 3-2-1. Tem aí o Dafa, Golfo Mike. Vai manter 1-2-0, Mike. Proxana E62, 1-3, autorizada a decolagem, pista 28, vento 200 graus, 099. Informa após a decolagem, à sua direita, o helicóptero da polícia, Alfa Serra 50, 300 pés. Decolagem livre. Desado, Xanega 330. Xanega 330, torre, 1-8-9-5. 18-9-5. Cadê os 2230, autorizado a final da RNAV e reporte estabilizado. Autorizado a RNAV, vai reportar estabilizado, passa. Puxa 6330, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso na 28, QNH 10 na 5. Fazendo autorização de pouso, Xanega 330, pista 28. Xené 6213, decola aos 3-1 no controle Salvador 1-2-0. 3-0-8. Xené 6330, pouso autorizado pista 28, vento 200 graus 099. Ele pouso pista 28, Xené 6330. Chamará o 1-2-5-4-5-1-2-6-8-5-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- proa. Câmbio 213, boa tarde, contato radar. Uma via saída da para o nível de voo 360, restrito uma centena até 30 milhas. Ok, uma centena até 30 milhas. Pode curvar na proa de Dael? Privado. Curva Eco Blue November, prossiga. Checos do November, prossiga em condições visuais via corredores, confirme o seu PLB. Tem 06 copiado, do November, confirme se é a principal de inferno. Time? Tem checos do November. Na 6213, informa o tráfego 1 hora, 18 milhas, rumo ao nordeste, mantendo o nível de voo no 20, é um Bravo Eco 9 Lima. Sim, é, 6213. Alfa Golf Mike, informa o tráfego 11 horas, 15 milhas rumo ao sul, cruzando 3 mil pés em ascensão até 1.00, um Airbus 320. Na frente do tráfego tem notificado o Alfa Golf Mike. Guardião 01, na escuta? Na escuta. Chamei quando para o retorno aqui? Ok, chamará pronto para o retorno após a operação 01. Sol Serra Vitor 363, visual, passarela. Gostaria do 2830 chamar a torre em 1895. 1895, para saber. Torre, boa tarde, eu passaria do 2230, tá passando 363. Você na 6330, solo 34, ao livrar à esquerda, 1211. 1211, né? Estão 3606, reporte ao término 2230. Trazendo meio procedimento em uso, aliás, do Zulu, pista 28. Pode prosseguir na subida, 6213? 213 aguarde, mantendo a subida até uma centena. Centena, 6213. Tabalata Alfa Golf Mike, desça para o nível de voo 050. 050 Mike. Atingiu uma centena 6213. Gente, 6213, suba para o nível de voo 120, informa o tráfego 1 hora 30 milhas, como oeste, cruzando 95, nesse até o nível de voo 130, um Airbus 320. Quer estar no restrição 2A. 6306, informa o tráfego 10 horas 30 milhas, rumo sul, cruzando uma centena, atenção até o nível de voo 120, Airbus 320. Na Flor de Israel. Em 3606. Controle, o Alfa Golf Mike pode voar o 362? Golf Mike está autorizado a prototipar o 362, confirme o procedimento. R9-28. Gente, Alfa Golf Mike, desce para 4.000 pés, ajuste no 015. Após ser Vitor 362, está autorizado ao final da R9 e reporte estabilizado. Serra Vitor 362, 1015, reportamento estabilizado, Alfa Golf Mike. Torre Salvador, Guardião 01. Guardião 01, prossiga. No setor norte da torre, a 300 pés, quando autorizado, de retorno para o pátio do Graia, Guardião 01. Sim, se aguarda autorização para aproximação para o Graia. Aguarda o Guardião 01. Oxiné 6213, voe direto Irume e aguarde ainda para ascensão. Oi, Irume aguardando, Oxiné 6213. Fazendo autorizada a produção, reparte dos óculos com campo. Vai rebotar dos óculos, obrigado. Guardião 01, estou autorizado a aproximação direto para o Graé. Reporte no solo controlado, pouso por ponto de risco no Graé. O vento 200 graus 089. Ok, autorizado a aproximação, reportará solo controlado, Guardião 01. Autorizado a aproximação, 3, tudo mantém a nível de voo 360. Estável, 360, 6213, obrigado. O 3606 tem condições já pro Acari? Negativo. Pro Acari, desça para o nível de voo 1110. Acari 1110, 3606. Avisual, é Zulu 90. O Zulu 90 deixou minha torre em 1895. 295. Torre, Eco Zulu November. Papatão, Eco Zulu November, estou autorizado ingresso no final do 17, reporte final do mesmo, passando através de RMAL, QNH 1015. Temativo, vai reportar na final, através da RMAL, o Eco Zulu November. Torre, o Gol 9954, boa tarde, no ponto de espera 28, pronto. Gol 9954, mantenha inicialmente o ponto de espera da 10. Corrijo, da 28. Vamos a 0, pode esperar, Gol 994. O 9954, a Lima 18. A Lima tem o 9954. Esse 3606 tem algum desvio previsto mais à esquerda? Negativo. 3606 desça para o nível de voo 050. 050, 3606. Oceania 6213, chame Recife em 1251. Recife 1251, 6213. Zulu November, pouso autorizado, pista 17, vento 190 graus, 089. Vive pouso, Eco Zulu November. Região 01, considere Solos 42, frequência ali. Alfagolf Mike. Alfagolf Mike, torre 1895. 1895, Mike. Em Salvador, muito bom dia, papapá. Alfagolf Mike estabilizou, passou 3, na produção 364, visual. Papapá, Alfa Golf Mike, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso na 28, quem negar na 0, na 5, informe uma decolagem do Boeing da Gol na 28. Ciente do tráfego, 1-0 na 5, está ajustado, Alfa Golf Mike aguardando instruções. Autorizado, é para estabilizado, são 3606. Gol 9954, autorizado a decolagem pista 28, vento 190 graus, 089. Iniciando a decolagem, Gol 9954. Eco Zulu November, Solos 43, confirme o parte. Direita, parte 5, na esquerda. Papá, papá, Alfa Golf Mike. Autorizado pouso, pista 28, vento 290 graus e 90 nós. Pouso autorizado, 28, Alfa Golf Mike. O 9954, decolado aos, agora, aos 44, mantém proa de 2500 pés, chame controle Salvador no 208. Mantém a proa de 2500, chame controle Salvador 208, agora 9954, obrigado. Controle o gol 9954, boa tarde. 9954, boa tarde, contato radar, na via saída Aron para o nível de voo 350. Via Aron para 350, voo 9954. O gol 2067, visual aeronave na final da 28. Afirmativo. Após o pouso da mesma, autorizado a alinhar e manter. A aeronave que pousa 28 ali mantém, 2067. Tango Whisky Yankee Uniforme, já possui pro Alberto? Tente, chame pronto, saca. Papá, papá, Alfa Golf, Mike, confirme para o estacionamento. Gente, o Alfa Golf, Mike, no solo 47, ao livrar a próxima à esquerda. Chame o solo em 121 decimal, 1 antes de ingressar ataque, foi Alfa. 121 antes da Alfa, Alfa Golf, Mike, obrigado, bom trabalho. Gol 2067, autorizado pela pista 28, vento 220 graus, 08 nós. Oi, Salvador, boa tarde, azul 4144, ponto de espera da 289. Azul 4144, mantém o ponto de espera da 28. Mantém o ponto de espera da 28, azul 4144. Estabilizada a final da aproximação 28 a 3606. A 3606, torre 19895. Boa tarde. Boa tarde. O 2067, decolado às 48, mantém pro até 2500 pés. Chame o controle salvador em 1208. 08, obrigado. Boa tarde. Acordo 3:30 de autonomia, reporte no ponto de espera da papá. 267, boa tarde, contato radar, sua via saída da EL para o nível de voo 360. Via da EL para 360. 3606, o tráfego ajustado, autorizado por pista 28, 230 graus, 099. Pouso autorizado, pista 28, 3606. Pouso 9954, chame Recife, em 12545. 2545, 9954, obrigado. Controle, voo 2067. Beleza. Autoriza, vamos direto, Leda. 067, autorizado, Leda. Lembrando da restrição, uma centena até 30 milhas de Salvador. Paciente, obrigado. 7, a porteirinha de pronto. Boa tarde, Juliette, Juliette Bravo, boa tarde, assine a identificação, autorizada a chegada a cara e decolar o nível de voo 120. Chegada a cara, deixando para 120, no solo ao 52, ao livrar a próxima esquerda, via Taxi Delta. Chame o controle solo 121, decimal 1, antes de ingressar na Taxi Alpha. 1, 2, 1, decimal 1? 1, 2, 1, 1. Obrigado. Chame o solo antes de ingressar na Taxi Alpha. Negativo. Autorizado cruzamento, papal se acionar a frequência livre. Aguarde, papal Guiz, quer girar fora. Então, 3606 na escuta do solo da Torre Salvador. 4144, ligado ao colégio, pista 28, vento 220 graus, 07 nós. Iniciando decolagem 4144. Salvador, boa tarde, oficina 4795, vou esperar, 18 pronto. Pronto. 4795, mantenha o ponto espera da 18. Mantenha o ponto espera 18, 4795. Tá, Alfa Tango, chame pronto. Azul 4144, decolada aos 54, mantém proa até 2500 pés, chame controle Salvador na frequência 120. 208, bom serviço. 0067, ó. 067, aguarde. Manda. Alma 3, 4144. Autorizado decolagem, pista 17, vento 240 graus, 079. Entendeu que agora pode liberar a manutenção da reta, então. Está livre. Ali mantém a pista 28, no 475. Corrigindo, pista 281, autorizado a linha ali manter. Ali mantém 28, 475. Papa Romeu, Charlie Alfa Tango, ajuste de altímetro 10 no 5, com 2 no POB, 2,40, confirme a alternativa. Ciente, reporte no ponto espera da Oscar. Papa Romeu, corrigindo. Leva change, 2,30. Ciente, o Papa Romeu, Charlie Alfa Tango. Autorizado decolagem do, da interseção, vento 230 graus, 06, nós. Papatango, incêndio uniforme, decolado ao 56, chame controle Salvador na frequência 120, decimal 80. 2080, incêndio uniforme. Controle incêndio uniforme, decolado na sua escuta. Papatango, Whisky, Yankee Uniforme, contato radar, curva restrito para o nível de voo 100 até 30 milhas de Salvador, saída da El. Uma centena até 30 milhas da El, Whisky, Yankee Uniforme. Salvador, boa noite, 27. Tem a informação Quebec, até tanque viu após Saboque. Este voo na 227, acione a identificação, desça para o nível de voo na 30 e confirme por quantas milhas vai manter a proa. 25 milhas aproximadamente. Este reporte até o desvio, voo no 227. 27. É. Meu Papa Romeu, você levanta água? Então, meu Charlie Alfa-Tango, prossiga no corredor Axel no meu pé e reporte no farol da barra. Vai manter sobrevoo na região do Iguatemi, senhora. 120 graus, 079. Esse ano, por favor. Valente, Leste, Bravo, tem condições de manter a velocidade incrementada até mais próximo? Vamos manter o 260. A gente mantenha graça. Zona 227 para o sequenciamento, reduza para 250 nós. 250 nós, 227. Usando 80 por 90, o IS 100 uniforme. Gente, o IS 100 uniforme suba até o nível de voo 100, aguarde 400. Uma centena agora. Suan Cael, boa 227. 7227. 7 Liliette Bravo, desça para o nível de voo 120. Para o 120, direto 58, mantém pro até 2500 pés, chame controle Salvador na frequência 120, decimal 80. Mantém pro até 2500, 2080, 415. Passando através do parque de Sossô, autorizado livre a linha do litoral para ingresso no, no Iguatemi. Gente, olha, Fatão está autorizado, fica atento apenas a um R2 219 que está decolando agora, pista 28, cruzando 1 no meu pé. Ciente do trás, para a Fatão. Controle Salvador 3, 4, 7, 1, 5. Confirme. É o TAN 4715. TAN 4715, contato radar, só para o nível de voo 360, saída Alfa Romeo. Central 360 no perjuramento, como autorizar restrição 2500 na proa? Está livre da restrição 3, TAN 4715. É, 4715. O controle, o uísque é uniforme, precisa nesse nível de viagem de formação na proa 230. Em desvio, isso em uniforme, mantenha uma centena, tráfego 2 horas e 20 milhas, rumo nordeste, cruzando 130, início até 120, eco 50, tabá. Ok, vai manter uma centena na proa 230, aguardando para ascensão para levar informações. Até a paz, leste, bravo, informa o tráfego 11 horas e 20 milhas, rumo sul, mantendo uma centena, é um sale 5-6-6. Azul 4144, chame Recife em 128, decimal 8. É, confirmando 288, Recife, azul 4144. Afirmativo. Milhas afastado, uísque aquele uniforme, mantendo uma centena. Tem que uniforme sua para o nível de voo 400. 400 e uniforme. Teste Juliette Bravo, desça para o nível de voo 050. Para o 050, Juliette Juliette Bravo. Acione identificação, autorizada a chegada em pista, desça para o nível de voo 080. No 60 grau, 079, hoje o altímetro no momento no 0 no 4. Além da cola 28, boa noite, restante. Olha o fatão que prossiga. Itália, Fatango, prossiga via litoral, reporte através do Tuaçu para o cruzamento do campo. Soma 227, desça para o nível de voo 060. 060, 227. Uniforme, chama agora Recife, em 1251. 4795, chame Recife, em 128, decimal 8. 128, 4795. Decolando agora ao 05, mantém proa até 2500 pés, chame controle de Salvador na frequência 1208. 208. 7, bom dia. 1867, bom dia, contato radar, suba para o nível de voo 360, saída Alefa 1. Alefa 1, vigilante radar. Vamos levar para a Patagônia através do parque de Sul, para o cruzamento do campo. Tenho que tirar a Patango Torre em 1895. 1895, graças. Para a página Juliette, Juliette Bravo, desça para 2000 pés, ajuste 1014, está autorizada a final do procedimento de LS do loop, está 28, reporte estabilizado. Passando para 2000, com 1014, está autorizado a final do LS do loop, reporte estabilizado na final, Juliette, Juliette Bravo. Oi, vamos falar o meu telefone Fatango? Papá, o meu telefone Fatango, bom dia. Você pode estar verificado o farol de Itapuã? Vai reportar na vertical do farol de Itapuã. Metralha Fatão, reporte no setor sul da torre. Vai reportar o sul da torre, está autorizado o cruzamento da 1735? Afirmo, está autorizado o cruzamento do, da 1735, reportando no setor sul da torre. O senhor vai manter o setor ali próximo à torre nova, aguardando autorização para o cruzamento. Temos aeronave para decolar da ficha 28. Está autorizado o cruzamento da 1735. Vai aguardar o sul da torre. 2309, Alfa Tango, estou com tráfego no visual, já autorizado o cruzamento da 1028, no ponto médio da pista. Está autorizado o cruzamento da 1028 no ponto médio. Não autoriza o cruzamento pela linha do litoral, senhora? Sim, está autorização pela linha do litoral para formar o Charlie Alfa Tango. Graças. Vai estar presente, senhora, fazendo ascensão para 1.500 pés, ok? Sim. Lete Bravo está voando o Zan? Já está na proa do Charlie Fox 2.8 para interceptar a final. Sim, já está estabilizado. Portal estabilizado, Juliette, Juliette Bravo. Quanto hoje encurtado, está visual na pista, pode ir lá no, numa proa mais, para interceptar mais próximo. Está livre, Juliette Bravo, reporte visual com a 28. Entra, reportar, Juliette, Juliette Bravo. O Papá Romeu Charlie Alfa Tango, autorizado no 1510, após o cruzamento da... Está 28, na cabeceira 28. O senhor, por gentileza, faz a linha do litoral. Estamos tráfego para prosseguir para pouso. Tá ok. Já livrou a 1028, está em busca à vida. A senhora quer que eu mantenha a vertical da estrada do corpo? Ela só pode se afastar só um pouco da linha do litoral. Solicitação do controle, e deu tráfego para aproximar para pouso na 28. Após, chame o controle no 208. Ok, vai chamar no 2080. Pode no ponto de espera da Papá, ou Papá Tango Oscar da Oquil. Controle Salvador, boa tarde, Sônia Armeão, 4-1 na guarda. Juliette Leite Brava, apenas para informação, helicóptero à sua frente, 510, 12 horas, está a 5 milhas, não irá interferir. Chama agora a torre em 1-1-8-9-5. Avisou ao contrário, torre 118, confirma? 1-1-8-9-5. 2-9-5, muito obrigado. Sônia Armeão, 4-1, aciona a identificação, autorizada a chegar de pista, desça para o nível de voo 060. Sendo para o 060 na informa que está a realizar em nada de 42, em 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, O no meu pé na escuta permanente, graças. Também no 4-1, apenas confirmando o glide da 28 está alterando. Gente, vai manter o RNAV, obrigado. Sim. Papá, Juliette, Juliette, Bravo, tráfego avistado, autorizado por pista 28, vento no 90 graus, 08 nós. Repouso na 28, Juliette, Juliette, Bravo. Controle, meia hora, 4-1, pode ir, 1 autorizado, vai, pit. Graças, manda em pit, meia hora, 4-1. Desça para 2.000 pés, ajuste 104, autorizado a final do procedimento LS Zulu, pista 28, reporte estabilizado. 2014, botaremos final de LS Zulu. Pode esperar 28, pronto, tá? 3605, meus álcool, tráfego na final. Posição, são 3605. Mantém a posição, está 3605. Patango Oscar até o quilo na escuta da TM Salvador. Após decolagem, vai manter eixo até 3.000 pés. Gente, aguarde para autorização para decolagem. Estamos na conta da pista 28. Oscar Hotel Kilo, autorizado decolagem, pista 07-200-079. Papá, papá, Juliette, Juliette, Bravo, confirme o passo de estacionamento? Quero estar. Cliente, no solo 1-4, libere a próxima à esquerda. Chame controle de sala na frequência 1-2-1 decimal 1, antes